Solidão, eu tô carente do teu cheiro aqui. Só fica o teu perfume de jasmim. Porque você gritou comigo assim, neném. Solidão, vendo sua foto no meu celular. Nem lembro como a gente foi brigar. Me diz a hora que cê vai voltar, neném. O teu silêncio dói lá no fundo. Não me ignora nunca mais. Eu faço manhã pra te desmontar e você volta atrás. Não fala assim comigo, eu sou a que chora se você não der carinho. Meu carinho e seu também, neném. Não fala assim comigo, eu sou apenas um neném. Que chora se você não der carinho. Meu carinho e seu também, neném. Clube Mustache, Maico Paredão, Distampê. Do teu cheiro aqui, só fica o teu perfume de jasmim. Porque você gritou comigo assim, neném. Solidão, vendo sua foto no meu celular. Nem lembro como a gente foi brigar. Me diz a hora que cê vai voltar, neném. O teu silêncio dói lá no fundo. Faço manhã pra te desmontar e você volta atrás. Não fala assim comigo, eu sou apenas um neném. Que chora se você não der carinho. Meu carinho e seu também, neném. Não fala assim comigo, eu sou apenas um neném. Que chora se você não der carinho.